4337. Tá com 105 a bordo e 320 alternando com. Pistão 3437. Autorizando táxi até o ponto de espera da pistão 0. Guia partiu no Índia. No ponto de espera, chame a torre 1-1-1-3-1-9-5. Ajuste 1-0-1-3. No voo. Táxi autorizado, guia partiu no Índia. Semana pronto no ponto de espera da 10-2-9-5-3-4-3-4. Tan 3204, dê passagem ao aspirante da companhia, taxiando até o ponto de espera. Após autorizado, ingresso em Juliette, portão 9. Da 10, pronto, TAN 3437, boa tarde. TAN 3437, boa tarde, ali mantém, pistão 0. Ali mantém, 90, 3437. Guia parte 3, parte 1, Índia, no ponto que espera, chama a torre, 1-1-1-8-3-9-5, aí chama 0-3, vamos ver. Luna 962, na sala 04, liberou via taxi Foxtrot, no 21-9. 219-1962. Gente, frequência livre. Alfa, reporte antes da Juliette. 7 Alfa, reporte antes da Juliette. Ajuda 788, Paulo Afonso, pronto, Fopper. Ajuda 788, autorizado, Paulo Afonso. Zulu 9, após conforme rota, nível 170, decola da 10, primeira curva esquerda. Segue perfil de saída Momo, transição Froti, aciona 5552, controle 120, decimal 8. Ajuda 2788, protegimento correto no parte 3, reporte para o festival de acionamento. Três famílias estão autorizadas a ascensão. Juliette, para o site de 962. Radial 255 do VOR de Salvador, a 30 milhas autorizadas a ascensão. TAN 3437, decolado ao 05, chama o controle de Salvador no 20-8. 20-8-4. Controle boa, TAN 3437. 437, contato radar decolar e sair da árvore, vigilante. Alguma chance de voar, Mose, né? Autorizado. Muito obrigado. Depois marcado externo? Autorizado inicialmente. Papa Tango, Vitor Charlie Hotel, decolagem autorizada, pistão 0, vento no 60 graus e no 09. Inicialmente, sobe manter o nível 080. Acione identificação, mantenha o nível 190 e reporte no ponto da descida. Se mantenha o nível 190, tem o tráfego abaixo do nível 080, no nível 180. Tráfego está na sua posição de 11 horas, 10 milhas, mantendo o nível 180. E lógico, eu vou ficar no controle. Eu vou ficar no controle. 1110, chame o centro Recife em 12685 e caso negativo 125 decimal 45. Lógico, eu vou ficar. Tango Victor Charlie Hotel, decolada 08, chame o controle, Salvador 120 decimal 80. 120 decimal 80, Victor Charlie Hotel. Mike, Vitor Alfa, autorizado sobre voo, mantém escuta do controle. Papá, o meu Foxtrot, Mike, papá, para seguir. Ideal de descida. Opa. Desça para o 1500 pés, condições visuais, está passando 035. Desça para o 1500 pés, está passando 3035. Dois sete sete um, desça para o nível 050. Azul 4463, serviço em radar encerrado no limite da terminal, mantém o nível 180 e chama o controle Léo, frequência 120 decimal 1, azul 4463. Azul 4463 na escuta. Nível 180, o serviço do radar está encerrado, controle Zelda, frequência 1201. Tio, o serviço do radar está encerrado, 4463. Rodou, compassando, Vitor Charlie Hotel. Vitor Charlie Hotel na saída Arbor, via, vigilância, Vitor Charlie Hotel. Via Arbor, Vitor Charlie Hotel. Escuta, ascensão, nível 120. 120, ascensão, vai na garagem. Controle, Vitor Charlie Hotel. Prossiga. Apresente condições visuais, propõe mudança de regras e solicita ascensão a nível de voo 105. Estimando pouso aos 1705, Vitor Charlie Hotel. Pouso modificado aos 11. Autorizado 105, mantenha 3 mil pés e aguarde autorização para subida. Vai manter 3 mil pés, Vitor Charlie Hotel. Já 08, ascensão nível 140, autorizado. 140, autorizado, Azul 2771, em Bomédio executa pegada Bomédio 1 no Rio, Bomédio 1 até 2000 pés, autorizado ILS, em forma estabilizada. Bomédio 1, eu quero estabilizar 2000 pés. Mike Vitor Alfa, Torre. Pessoal do Fonk em Mussurunga, Mike Vitor Alfa na circuita, totalmente condicionado aos seus tráfegos. Gente, Vitor Alfa. O Vitor Alfa controle? Escuta. Como houver necessidade, você vai abandonar o setor, comprou a SUS, o farol de Itapuã, tá certo? Na instrução, Vitor Alfa. Está reautorizado para o nível 050, 2771. Aguarde para reiniciar a descida. Este 437, seu controle. Prossiga. Recusou nível 180, SAM e o controle do Recife em 128, decimal 8, e caso negativo no 260. 28260, boa tarde, obrigado. Azul 2771 no seu tráfego à sua direita, na posição 2 horas, 11 milhas, mantendo 3 mil pés. Channel 6141, thank you for 1000 feet via Bonfi, arrival Canadian 103. Autorizado o cruzamento, acho que eu vou uniforme, prossiga para dia Quebec, Mike Lima, na Lima mantém a posição e chame Sol 121, décimo 9. Primeiro e identificação desse via chegada por meio de 1 para o nível 050. Ajuste o nível 13 no 03. Apenas confirmando, a aeronave está modulando, é o plano 3378. Então, 3378, informação em curso, Romeu, Fortaleza, pronto, Robert. Então, 3378, autorizado por Fortaleza, via Pesula 19, após o rota, nível 350, decola da 10, primeira curva esquerda, segue perfil de saída, morro, transmissão, Froti, aciona 5546, controle 120, decimal 8. Qual é a saída? Saída momento. esquerda, Momo, Tá 3378, confirmando nível 350, portão 3, reporte para o Multibank a sua reporta, também um verde de fundo na sua presença. Razão sem estilo, boa tarde, do Sul. Estilo, só que você já está para a resposta, já está ganhando o parque de control. Alfa em estilo, aguarde para o início do rebote. Lógica Golf e Uniforme, como recebe o solo? Lógica Golf e Uniforme, autorizado, tá? Lima, parte 1 até o parte 3, autorizado. Batangosta Golf e Uniforme, apenas confirmando o horário da OBT 1630. Quente. Matando, prossiga. 1-1-8, decimal 95. Quente. Mike Vitor Alfa, abandono o setor, comprou a sua. Mike Vitor Alfa. Comprado, farol de Itapuã de imediato. Agradeço, Mike Vitor Alfa. Afirmativo. Informação tem mais de 26 minutos aí de validade, pô. Sim, agora a hora certa é 16:19. Mike Vitor Alfa pediu que eu dê uma acelerada aí na saída da localidade. A 2771 não tem um tráfego de helicóptero na próxima final da pista 10, 5 milhas, 300 pés, não irá interferir com a sua aproximação. Sim, a 2771. Pode autorizar a chamar a torre em 1-1-8, decimal 95. 1-1-8-95, a 2771. Torre Salvador, Azul 2771. Azul 2771, não tem informação, tráfego do helicóptero Robson 44, se aproximando com a proa do litoral sul, não irá interferir com o pouso, está livre? Ventura 130 graus, 09 horas. Autorizado o pouso, 0 Azul 2771. Fone radial para o destino. Itapuã, 550 pés, ajuste padrão, Mike Vitor Alfa. Chegou o filho, qual é o caminho que você encontra aqui no parte 3 espaciado? 2788, autorizado, se tiver funcionamento, é importante. Copia. Patão Lógica Golf Uniforme autorizado, Serra Bravo Lima Papá, nível 100. Segue conforme rota, decola da 10, primeira curva esquerda. Segue perfil de saída Momo, aponte direto, aciona 5557, Controle 120, décima 8. Passou posição adulto e vigilância. Gol 95. Já passou tráfego à sua esquerda, mantendo, cruzando nível 0,5 na posição 9 horas, 6 milhas, sentido contrário. Tchau. Tem algumas aproximações para o voador? De maneira que impede o seu posicionamento naquela localidade. Recordando a nossa emissora, está presente o solicitário à espera, tem uma estimativa para o mais litoral? Tenho em torno de 8 minutos. Gente, vai informar o mais litoral. Confirme? Autoriza a tona para o minha testa. Negativo, o senhor mantém via. E aguarde a autorização para o localizador. Ok, agora na copa, preparando o salão no Leda Mata, da Manuel, pelo 328. 7-1 no salão 24, liberando via ECO no 219. 219-2771, obrigado, Jair. Coroa de bom médio descendo para o nível 050. 771, autorizado táxi de Alfa aqui no pátio 3. Atente ao ATR da companhia, você tomando o X-Bank. Uhum. 2771, na posição prevista é 4 Romeu, atenção sinalizador. Canal 641, vetor para sequenciamento esquerda, proa 200. Desça para 2000 pés, ajuste no 003. Espera, chega a torre, 1-1-8-2-9-5, ajuste na 0-1-2. Chama 2-2-6, vetoração para sequenciamento, voe na proa 0-3-5, limite ao lote. Chame o seu controle. Tá bom, sim. Forma de visual com a TR, iniciando o DAC, a retaguarda, primeiro ATR. 25 decimal 1, Vitor Charlie, o seu. 03, 34 no India, no ponto de espera sul, 1-1-8-3, semana 5, ajuste 1-0-1-2. No sobrevoo em Itapuã, reduzido, autorizado a Tepetua Sul, mais litoral bom. Autorizado a Tepetua Sul, montando a linha no litoral para a direita. Mesmo, está afastado meia milha, mais litoral. Em autonomia? 3:02, táxi 3378. Então, 3378, autorizado o táxi até o ponto de espera da sistema 0 via Índia. No ponto de espera, chame a torre 118 decimal 95, ajuste 0013, por favor. Guardião 08, em coordenação com o tráfego local, informe homens fora. Camarão, homens fora, Guardião 08. Curva à direita, segue desse saída da Sambo 1, Leda, Motiva, aciona 5570, controle 120, decimal 8. Teste 2 no pé, 060, passa a pisar, lembra, 65. Motiva, mano, 7. Está 3005, alojamento correto, no portão 9, reporte para o postil da estacionamento. Azul Alfa e Anquilo, no pátio 3, autorizado o início do reboque, reporte para ingresso no pátio principal. Alfa e Anquilo, reportar o ingresso no pátio principal, obrigado. Cabeceira na 7. Ocean 6141, I have in sight clear to land runway 10, wind is 140 degrees, 10 knots. Roger, clear to land runway 10, 6141. Boa tarde, minha amiga. Não, não. 3 ou 5, desce via chegada a para 2000 pés, 2010-12. Alô, perfil da AMAN, programando uma corrijo, no perfil da AMAN, via chegada AMAN para 2000 pés inicialmente. Via marca 2000. Tá, tudo pronto, então sobrevão na Lapa, aguardando a coordenação. Mike Victor Alfa. Mike Victor Alfa, prossegue para a Lapa entre Duna e Cibra. Estou direto, Mike Victor Alfa, não passa de Duna. Autorizado. Negativo, mantém o perfil. Estanco, mantém a posição de guarda. Dois, perdão, 1-2-5-5, inicia redução 1-8-0-1. Iniciado 1-2-5-5, redução para o posto. Redução só número 4 do posto. Iniciado 275, se afastar 30 milhas para a gente estar descida. Sente. 275, se afastar 35 milhas para a gente estar descida. Guarda 08. Bom ativo. Tá bom, meu Foxtrot, Mike Tango, decolagem autorizada, pistão 7, ventuna 40 graus, 09 nós. Afirmativo, desça para 2.000 pés, ajuste 90.12. Volume 255 indicada. 215 na redução. 37. Passou o vetor para sequenciamento, curva direita, vou ir na proa 250, limite magnético 130 de cima. Direita 250, metade do seu câmbio. Afirmativo, na 250, autorizado de cima, é 3.000 pés. Aguarda o vetor para o ILS. Fluente na decimal nona. Fox Mike Tango, decolado 233, chame o controle Salvador agora em 120, decimal 8. 1208, grato, papai, o Fox Mike Tango. De Alfa, com o Cortex Regina. Boa tarde, Brasília. Prepare a Arbonu na transição Alerta, aguardando o copy. Arbonu na Alerta, 1 no 8 Fox Mike Tango. Pro de pijama da presente, Papa Romeu, Fox Mike Tango, subindo para o nível 270. Sané 63, 1.5. O vetor é para sequenciamento. Inicie redução de velocidade para 1.809, o número 5 na aproximação. Vai curvar direita na proa 165, o limite vai ser a magnética 080 de Simbra. Está reduzindo a velocidade para 180, curvando a direita para 165, aumentado para 85, para 63. Está reautorizado para o nível 050. Vai manter o 050, precisa manter a velocidade de cima para ser de 219. 219, que seja, descendo para o 050. Sim, para o 050, 255, curve à esquerda, vai na proa 200, limite ao lote. 200, limitado pelo lote, 1255. 3144, complete curva à direita, proa 060, forma estabilizada. 255, complete curva esquerda para o 180. 180, 1867. 1867, autorizada Brasília, via SAP, conforme rota, nível 240. Decola da 1-0, primeira curva direita. Segue perfil de saída, Arbor 1, transição Elepa. Aciona 5544, controle 120, decimal 8. 240, Arbor 1, transição Elepa, e decola da 1-0, curva direita. Transforma 5544 e o controle 208, gol 18, né? Boa noite, 67, confirmando nível 240, portão 7. 240, confirmado, 18, 67, portão 7. Tá quase tráfego na curta final, agilizando manobras, alinha e mantém. Bom, 255, tráfego que precede 7 milhas à frente. 7, 100, 100. Confirmações, sobrevoo. Estabilizou? Estabilizou, chama Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 29, decola em coordenação com a torre, aciona 0125, controle 120 decimal 8, torre 118 decimal 95. Sole 121 decimal 9. Ponto 3144, continue a aproximação, aguarda a pista livre. Até o Romeu Golfo, treinamento correto para acionamento e decolagem, chame a torre. Em 118 decimal 95. 28 no 40 graus 09, nós decolagem autorizada, pista na 0. Oxanai 6226, boa tarde, autorizada táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Atrasando 5, 28 milhas, faixa de Salvador, cruzando o nível 065, autorizado a descer até 3 mil pés. Décima navegação, vem na praia de Duna. Sim, quando está fora do solo, evite o eixo de aproximação do ano 0, ajuste no 0 e no 2. Até o meu voo. Informação Romeu, prepare a saída Arborum, transição Elefa, aguardando cópia. Roma 255, boa tarde, continue a aproximação, aguarda a pista livre. Aguarda, Roma 255. Tanto 3378, decolada 39, chame o controle Salvador, 120, decimal 8. 208. Até o Romeu está fora de solo, 500 pés, comprou a Whisky. Gente, até o Romeu Golfo, agora transferência e controle. Aguarde. Então 3805, no 9, aguarde para o pushback do cronômetro. Portão 1-1, 6226. A mensagem foi para o Romeu Golfo, guardião 08 autorizado para 3 mil pés. Pegando 5, desça para 2 mil pés, ajuste no 013, quase estabilizado. Controle, é o Papa Romeu, até o Romeu Golfo. Prossiga, Romeu Golfo. Decolagem para o Pirajá, 500 pés. O Romeu, isso que a gente tem que mudar esse procedimento aí, dessa decolagem desse setor, com essa proximidade da pista dele. Ok, senhor, não vai interferir. Vai que eu vou indo em cima para botar uma golfe. A parte das 7 milhas do aeródromo Salvador. Rolo 255, torre no 895. Variante Kilo, agilizando, autorizado o ingresso no pátio principal, posição 1. Eu fui, a torre mandou decolar, eu solicitei o uísque, a torre autorizou, por isso que eu fiz isso. A próxima vez eu solicito então decolar com todos os acessos. Eu estou coordenando diretamente com o controle, fica mais confortável para o controle Salvador e para o Homem Wolf. Ok. Controle, então 3678 pode voar Momo, Kong, ou Froti? Momo está autorizado. Momo autorizado, então 3678. 1909. Os autorizados, 1255. Uno, 118, decimal 95, Victor, India, Juliette. Atendo o Vitor Índia Juliette, autorizada final do 97, aguarda instruções. Caso 2788, torre. Tá pronto? Ok, observe o pouso da aeronave na curta final, após ali e mantém. 2230, pronto, Robin? Passeiro 2230, autorizado, Vitória da Conquista, conforme rota, nível 180, decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída Arbor 1, transição Elefa, aciona 5012, controle 120, decimal 8. Passeiro 2230, treinamento correto na posição 12, reporte para o puxo de estacionamento. 2230, devido a congestionamento no ponto de espera, número 3, no setor para início. Controle? Zona decimal 9. Zona 9, fazer assim. Mike Litoral com controle? Só tá Mike Litoral com controle. Avisou aí com o Airbus 320 na final? Sua direita? Tem desligado. Vai acertar um desligado aqui pra passar. Azul 2788, decolagem autorizada, vento no 50 graus, 099. Confirme, Vitória Juliette. Acessual, linha 0, tornava 500 passos, senhora. Consciente. Solo 3144, Azul Juliette. Se a 3144, mantém a posição. Mantém a posição, 3144. Michael Alfa, confirme a pista listada. 1 no meu pés, 1 Papa Alfa, 3, 4, 3, 2. Não era interferir com a aproximação. Agora a pista livre. 3, 1, 5, da chanel, ainda guarda a pista livre. Alfa autorizado a rimar em mar 500 pés, decola em coordenação com a torre, inicialmente proa norte, aciona 0133, controle 120, decimal 8. MSS autorizado, tá? Até o ponto de espera da pista na 0, via Pátio 1 no Ilha. No ponto de espera, chame a torre 118, decimal 95, ajuste na 0, 12. 120, decimal 8. 108, obrigado. Confirme o vento. 150 graus, 109. Obrigado. Fime o PLB e a autonomia. Professora saída Momo, 1500 pés. Professor, saída Momo 2788, vigilância, curva à direita, confere. Curva à esquerda, 2788. Gente, professor da saída Momo via, ascensão nível 170, 2788. 2788, gente, via, subindo para 170, 2788. Na 0 via Patio no Índia. No ponto de espera, chama a torre 118, decimal 95, ajuste na 0 no 2 no Lobo. Exército 2033, prossiga. Causa na 0 antes. Uso autorizado na 0. O Exército 2033, em coordenação com o fiscal do pátio, reporte no corte. Do decimal 9. Zero à direita, uma Fox, solo 219, 3. 5, autorizado táxi de Alfa, reporte em 6 Juliette. Então 3144, após Airbus da companhia, autorizado ingresso de Juliette, portão 7. Após a aeronave da companhia, ingresso de para o 7. Gol 867, boa tarde, ali mantém, fecha na 0. Passagem do 2230 no portão 12, coordenem com a equipe de Sola, 5 R2, da TAM, Quartiano 7, inicie em táxi. Atitude oral, só confio, não confio. Já superado a tampa no gol, vai comprar direto a frente e a frente da mais geral. Relativo, frente. Formar a tampa, mais geral. Telemetria de 5, autorizado ingresso de bilhete, portão 5. Tango Alfa Golf Uniforme, decolado 49, chame o controle Salvador 120.8. Controle Salvador 120.8, Alfa Golf Uniforme. Controle Salvador para Tango Alfa Golf Uniforme, decolou pistão 0, saída MOM. Afirmativo, Papa Tango, Oscar Golf Uniforme, pista 90, saída da mão, decolando. Puxou da saída da mão via, Oscar Golf Uniforme. Momo via, Oscar Golf Uniforme. Sente, Vitorino de Juliette. Sente, desça para nível 050, sem identificação, 2008. Semana 5, ajusta na 012, morro. Contato radar, 2008, 8 milhas, 9 milhas para a posição coral, autorizado descida até o nível 050. Mantenha inicialmente a prova de Salvador, aguarde para voar bom. São 3805, a linha e mantém, pista na 0. Essa linha para coordenação, Vitor Alfa. estacionamento 3D0, meu cordial, desça para o nível 050. Ajuste meu 12. Ajuste na 012. Afirmativo, confirme como recebe controle. Controle Salvador, boa tarde, boa noite, 67. Boa noite, 67, saída Arbor 1, via ascensão até o nível 240. Arbor 1, via, sobe até 240, boa noite, 67. Tira reportar, reporta fora do sol. Siga em Jamaica, papá. Mensagem? Sua mídia, Mike Papá, de onde para onde? Sony código 5010. Vai seguir para que nível? Vento na 3.0 graus e na 2.9. Subi para que nível? 0.25? Gente, passar as 2.2.3.0. Ali e mantém, posto na 0. Eu 0.25. Autorizado direto de destino. Tem algum chamado de pouso já? Próxima alternativa. Ok, gente, pro Nordeste aguardando, aguarda transferência ao controle. Ok, aguardando mais uma de alta. Fica na senhora ou fala que você quer controle? Fica na jurisdição da senhora ali mais ou menos. Aguarde. E o meu voo se forma na linha do litoral. Doutor Salvador, boa tarde, é 3805, decolado Tango 1, 1800. Tango 1, via no perfil, ascensão até o nível 340, 3805. 340, ascensão da Tango 1, é 3805. Z2230, decolagem autorizada, pista na 0, vento na 40 graus e na 0 luz. Torre Salvador, boa tarde, passarela 2230, Arbor 1 na Elefa. Passarela 2230, contato radar na decolagem, suba via saída Arbor 1 para o nível 1180. Ok, afirma que não cumpre a restrição da carta, o 2230. Passarela 2230, cancelada a restrição. Cancelada a restrição, subindo 180, Arbor Elefa 2230. Controle. Legal, acho que pegou o telefone. Tá livre. Mandou o chamado que chama a torre 1-1895. Mandou. Zero. Zero, zero, vai chamar. Torre, Papa Romeu, até Romeu Golf. Papa Romeu, até Romeu Golf, prossiga. Para o Pipa Sul, retorne de marcha. Queda presente, autorizado cruzar o final, dona Zero. Reporta a visual com a irmã. Autorizado cruzamento, reporta a visual até Romeu Golf. A 2000 pés, ajuste no 0 no 2, autorizado LS X-Ray, reporta estabilizado. Via 320, desça para 2500 pés, ajuste 1012, voando Serra Vitor 366, autorizado ILS Switch. Via 320, Mike Romeu Alfa. Via Mike Romeu Alfa, prossiga. Via 320, está aqui próximo ao pedágio. Vai fazer um trabalho de solo, Mike Romeu Alfa, vai chamar Azul 2788, chamo Centro Recife, frequência 12685, alterna 12545. Pouso uniforme, informa o estimado pouso. Gente, 1845 copiado. Chegou o uniforme, já vou avisar na rota. Qual ponto de cancelamento? Romeu Golf, chave igual a corrente de marcha. Gente, até o Romeu Golf.